fortaleza, meu castelo de madeira. Quem sobe a ladeira é o vagabundo e a duquesa. Ela é da valsa enquanto sou da capoeira. Romance impossível é o plebeu e a princesa é a moça de família e o maluco da quebrada. De noite ela estuda e ele lucra nas calçadas. Quando eu te vi, você ficou cheia de marra. Arrancou seu sorriso só com jogo de palavras. Falei no seu ouvido, só me beija e me agarra. Pergunto do futuro com a boca semicala. E ela diz: amor, eu tô contigo até o fim. E ela me diz: amor, por que você me deixa assim? E ela me diz: amor, eu tô contigo até o fim. E ela me diz: amor, por que você me deixa assim? Quando ela passa, tudo vira passarela. Te conheci no baile, foi você que enfeitiçou. Guerreiro de rua que protege as vielas. Olhei de canto, ela se aproximou. Eu não perco essa mania de ficar te olhando. Cê entende a sintonia, minha ginga de malandro. Me chama nessa dança, aqui ninguém separa. Toda a vizinhança sabe que era joia rara. Subindo a ladeira, todo mundo repara que vem pro meu barraco e eu me sinto o cara. Então fica à vontade no castelo de madeira. Você, minha majestade, é o plebeu e a princesa. Eu sou da malandragem, mas protejo essa duquesa. Pergunto do futuro, ela me beija de surpresa. E ela diz: amor, eu tô contigo até o fim. E ela me diz: amor, por que você me deixa assim? E ela me diz: amor, eu tô contigo até o fim. E ela me diz: amor, por que você me deixa assim? Eu quero viajar com ela. No barco acendeu uma vela pra comemorar nossa união. Vou aproveitar esse calor, essa paixão. Eu quero viajar com ela. No barco acendeu uma vela pra comemorar nossa união. Vou aproveitar esse calor, essa paixão.